Fala, meus amigos, começa agora o Gavestática 43. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá. Fábio Nazaré. Fala aí, traço. E aqui o nosso companheiro de conversas mitológicas, o Goldfield. E aí, gente, tudo bom? Hoje falaremos de zumbis, cara. Esses bichos escrotos caindo aos pedaços que a gente gosta de ver no cinema, nos videogames e outras mídias por aí. Você fez uma introdução alegre hoje, Diego? Eu só tô animado, né, cara? Pra falar de morte, né? Contrastando com o tema, né? Ah, mas zumbis é diversão pra toda a família. Sempre, né? Zumbis, cara, zumbis existem em tudo, né, cara? Até em Marvel zumbi, né, cara? Aquelas paradas lá que tem Wolverine zumbi, aquelas coisas. Tem filmes desde terror até de comédia, né? Atualmente é uma das coisas mais difundidas, acho, na cultura pop, né? É, eles estão bem alta nesses tempos pra cá. Tá na moda, né? Foi tu, Gold, que botou lá 2010 foi o ano dos zumbis, já? Alguma coisa dessa. Foi, cara. Saiu muita coisa de zumbi. Saiu coisas novas e coisas que eu não tinha assistido ainda. Eu peguei o final de 2010, assisti um monte de filme, de história em quadrinhos também. Saiu Walking Dead, o seriado, né? Peguei de tudo de uma vez. Zumbilândia, né? Filmaço. Também. Zumbilândia foi no comecinho do ano. Saiu o anime também. Saiu aquele... O High School of the Dead. High School of the Dead também. É. High School of the Dead? É. É, a gente comentou no Gavestática de anime. Isso é sério? Sério? É um anime. É. Meu Deus. Não é Malhação de zumbis, não. Eu achava que era, não é mesmo? Então, falando aqui um pouquinho da origem da lenda. Vocês sabem aí, mais ou menos, como foi que surgiu? Tem uma ideia, né? Porque a gente até comentou naquele Gavestática de dragões que zumbis é uma coisa que esteve presente no mundo todo, né, cara? Essa história dos mortos voltando à vida e tudo, né? É uma parada que existiu em vários cantos diferentes, né? Em lugares que não tinham comunicação entre si, que é uma lenda bem intrínseca, né, no ser humano, esse negócio de acreditar que os mortos vão voltar à vida, né? Mas, de qualquer forma, a lenda dos zumbis, né, tem uma certa origem baseada em fatos reais até, que foi aquele dos zumbis haitianos, né? É, uma coisa ritualística, né, do zumbi haitiano, tá dentro da cultura do vudu, né, que um sacerdote, né, que é o Bokor, eu não lembro se essa pronúncia, ele reanima cadáveres através de um ritual, e esses cadáveres eles se tornam escravos da vontade desse sacerdote. Isso. E como o zumbi não pensa, não tem vontade, esses corpos reanimados fazem o que o sacerdote bem entender. E como é que ele manda no zumbi? É telepatia? Como é que é? Então, não. O lance lá no Haiti é que os zumbis é tipo o Saci Pererê de lá, tá ligado? É uma coisa assim, bem difundida lá na... Você vê, né? Que diferença, né? O folclore do Brasil é uma merda, né, velho? É uma coisa bem difundida lá no folclore de lá, né? E o pessoal, eu não sei como é hoje, mas pelo menos antigamente, eles acreditavam muito, né? Nisso, na lenda dos zumbis, né? Que a coisa rolava mesmo. E como o voodoo, que é uma religião, né? Muito forte lá, né? Tinha umas paradas que, como o Gold falou, que eles acreditavam que um sacerdote voodoo poderia reanimar os cadáveres, né? E o que aconteceu? Isso, toda essa história realmente tinha uma base, né? Que realmente existia esses sacerdotes e tudo, né? Eles usavam um tipo de substância que deixava a pessoa, como posso falar, com aparência de morto, tá ligado? Deixava num estado de coma, por assim dizer. Isso, isso. E ela mesmo ficava meio pálida, a pele meio, como se tivesse meio podre, tá ligado? Eles usavam essa substância, que até é uma coisa assim que tem umas propriedades meio de, como se fosse uma anestesia meio tensa. O que acontecia? Ele deixava as pessoas desse jeito, o pessoal lá acreditava que a pessoa estava morta, enterrava, muitas vezes numa cova rasa, né, ou até, sei lá, um cemitério clandestino, alguma coisa desse tipo. O pessoal da família ia pra casa, depois de um tempo o cara reanimava, tá ligado? O cara não tava morto de verdade. E saía lá, né? Saía da cova e às vezes voltava pra casa e os caras viam. Pô, o cara tava morto e voltou. Porra, como é que o cara saiu da cova, Diego? Cova rasa, filho. No estilo Beatrix Kiro, assim. É. Essas covas rasas de dois palmos, tá ligado? Parado assim. Mas eu acho que é o sacerdote que vai lá desenterrar, não é não? Não, também. E é até mais comum isso. E o que acontecia? Justamente por ser uma coisa tão forte na cultura do Haiti e tudo, eles acreditarem nisso, muitas vezes o sacerdote que botou essa parada lá, essa substância, ele ia desenterrar a pessoa, acordava a pessoa, e ela acreditava que ela realmente estava morta e tinha voltado dos mortos, tá ligado? Esse que era o lance. e ela meio que acreditava que ela tinha o dever de servir o cara, né? Quem fez um estudo sobre isso daí foi o canadense Wade Davis, né? Que tem até um livro dele, né? Que ele fala disso. Eu não sei o nome em português, mas o nome em inglês é The Serpent in the Rainbow. Que originou um filme também com o Bill Pullman. Também originou um filme. Ah, é verdade. Que foi traduzido no Brasil como Maldição dos Mortos-Vivos. Isso. O Bill Pullman faz esse pesquisador, o pseudo-pesquisador aí? Eu acho que sim. Eu acho que ele faz o papel do cara. Cara, esse tipo de livro, de pesquisa assim, eu sempre encaro como se fosse aquele, sei lá, caçadores de fantasmas que passam no Discovery Channel, esse tipo de coisa assim. Você dizer que isso é pesquisa ou é ciência é muita balela. Ah, mas sim. É. Não, é, com certeza. O cara deu muita enfeitada, né? Dentro dessas pesquisas aí, eu já vi dados de pesquisas de institutos sérios, até de faculdades e tal, que eles calculam quanto tempo a Terra duraria numa epidemia zumbi, quanto tempo a população ia resistir. É porque eu acho que todo cientista acho que pensa nessas coisas, né, cara? Esse Wade Davis, ele foi pesquisar sobre o assunto, né? E ele até coletou várias amostras dessa substância, né? Que é um pó, que o povo até fala de pó de zumbi, tá ligado? Que era essa substância que deixava essa pessoa desse jeito, né? Zumbificator, né? Zumbificator, né? Tem um site, né, velho, disso, né? Zumbificator, que você bota uma foto lá e transforma você em zumbi. Porra! Tem? Tem. Eu não sei se esse é o nome, né? Mas eu tenho uma parada desse tipo. Ah, rapaz, eu quero esse link imediatamente. Ah, agora tá difícil, né? O povo usava lá pra botar foto de artista e tudo. Eu vou procurar, depois a gente coloca aí, se eu achar. E uma parada que ele pegou várias amostras desse pó com vários sacerdotes, acredito, né? Desse tipo. E ele notou que variava muito os componentes, né? Do pó. Mas tinha quatro coisas que eram comuns em todas essas substâncias aí que o povo usava. Tinha quatro coisas que eram comuns. Na verdade, ele pegou 8 amostras de pó em 4 regiões diferentes do Haiti. E dessas 8 amostras, em 7 delas tinham 4 ingredientes em comum. Ah, falei. Uma delas era uma ou mais espécies de baiacu. Vocês conhecem o baiacu, né? Claro. Que é aquele peixe que infla. Se não souber cortar, você vai comer e vai morrer. É, né? Também tinha uma espécie de sapo boi haitiano, um sapo de rila, que produz uma substância irritante, mas que não mata, e também tinha restos humanos. É, restos humanos acho que era só pra dar o clima, né, velho? Pra que o cara vai colocar, né? Pra dar o tchan, né? Tipo as perninhas de aranha nas poções das bruxas, essas histórias, né? Pô, um troço desse só podia matar mesmo, cara. Mistura. Ah, não, e parece que em muitos casos o cara morria de verdade, porque os caras botavam uma dose a mais, tá ligado? Aí acabava morrendo de vez, porque cara. Se você for ver o baiacu e o sapo boi, tem substâncias tóxicas, né? Uhum. O baiacu, tanto que o baiacu mata. E o sapo boi, quem é que come, né, também? E muita gente colocava todo tipo de substância diferente também, né? Tinha gente que botava aranha, tinha até caco de vidro colocava. E essa substância, além de deixar o cara meio, como a gente comentou, deixar ele assim meio nesse estado de coma, né? É, muitas vezes o cara ficava com a aparência de morto mesmo, né? A pele ressecada por essa substância aí, parece. Chegava a rachar, né? É. A minha pergunta é, o coração da pessoa batia? Acredito que não, né, velho? Sei lá, se, né? Se o coração da pessoa não batia, o sangue não vai circular. O cérebro vai morrer rápido. Não, é, não. Acho que batia, mas devia ser, tipo, ficava um negócio meio como se estivesse hibernando, tá ligado? Sei. Ia ficar batendo bem mais lentamente, né? E acho que também o pessoal naquela época não devia conferir muito, não, né, velho? Mas então, e os zumbis na cultura pop, né, cara? Como é que eles são retratados na cultura pop? Se a gente viu aqui que no Haiti era mais aquele lance meio místico do voodoo, né? Tinha aquela parada assim, isso é um feiticeiro, o voodoo ele usava muito como servo, né? Pra ajudar a fazer, como se fosse um escravo pessoal dele ali, né? Pra realizar as atividades, né? Eu acredito que no Haiti nem tinha muito essa parada de um zumbi ser canibal, não. Ah, tem um padrão que ele surgiu com Noite dos Mortos-Vivos, né? O filme de 68 do Jorge Romero. É aquela coisa, são mortos reanimados, geralmente uma morte mais recente, se bem que tem filmes que colocam esqueletos sendo reanimados, até mortos até de séculos antes. Putz. Eles vagam em bando, geralmente, procurando carne humana, do que esse alimento. Tem uma inteligência muito limitada e a fraqueza principal deles é você danificar a cabeça. Isso. Se você danificar o cérebro dele o suficiente, ele vai entrar em colapso. Uma coisa também que é muito comum é que eles... Assim, hoje em dia mudou um um pouco, né, dessa parada deles serem lentos, né? É. Mas tem aquilo de, apesar dele não ser ágil, ele é muito forte, né? É. Isso eu não gosto muito no zumbi. Ah, não gosta? Eu acho legal. Não, tipo, ele tá podre. Ele chega em bando e despedaça uma pessoa com as mãos. Uh-huh. Tem nem músculo ali, né? É, pois é, não faz sentido. Então. É uma parada mais mística, né? É, assim, não funciona tanto pra aqueles filmes que tem aquela história já, aquela coisa mais científica, né? De vírus, essas paradas todas, já não combina tanto. É, mas pra aquela coisa mais... Mas esse filme de 68 era uma explicação científica, não era? Acho que era, radiação. Sim, não foi? Acho que era radiação, alguma parada desse tipo. Eles mandam uma sonda pra Vênus, aí no que essa sonda tá voltando, meio com uma radiação desconhecida que reanima os mortos. E tem um negócio nesse filme. Nesse filme, você não vai virar zumbi só se você for mordido. Se você morrer de qualquer maneira, você volta como zumbi. Ah, sim. Tipo, se você morrer com tiros de arma de fogo, se não for na cabeça, você vai voltar como zumbi. É porque aí não é um vírus, né? É, essa parada... E então? Tem uma parada também mística, né? Que tinha muitos filmes que utilizava isso daí, que era aquilo do inferno lotar, né? Tipo, o inferno tá lotado. É essa mesma série. A continuação desse filme, que é o Madrugada dos Mortos, que vai colocar isso. Não, peraí, o inferno tá lotado, aí as pessoas não vão pra lá, é isso? É, como? A pessoa morre... Fica em fila de espera pra... pô, como se... Cada um com a sua senha. Enquanto no vagar espaço no inferno, eu fico aqui, tá ligado? Muito bom, velho. É, mas eu acho interessante essa premissa também, tá ligado? Porque aí não precisa explicar mais nada, né, pô? Pô, o inferno lotou, pronto. Não tem o que explicar mais, né? Essa série de filmes meio que nunca explica. Tem esse lance aí da radiação e tal, mas nunca é confirmado. Ao longo desses filmes, nunca se coloca. Até porque é uma coisa que... É difícil de engolir também, né, velho? Uma radiação de uma sonda de Vênus. Ai, pô, velho. É uma coisa assim que é bem presente em filmes de zumbi isso, né? A não precisar explicar, né? E eu noto que muita gente não gosta disso, né? É aí lá vem aquela parada que a gente comentou lá no Gavião Estática de Kill Bill, né? Do pessoal às vezes ficar se preocupando com algumas coisas que... Não tem sentido. Não tem sentido, porque é do estilo das histórias, né? De uma forma geral, é do estilo, né? De não precisar explicar. É que eu vejo assim, a história do zumbi, geralmente ela quer focar o que o sobrevivente é capaz de fazer pra se manter vivo. Isso. Então o foco não é muito o zumbi em si, o zumbi é um elemento da história ali. Então, às vezes, o autor ele não tá se preocupando muito com a origem do zumbi, como apareceu. O zumbi é uma ferramenta porque ele quer mostrar do comportamento dos personagens. Situação de estresse e tal, né? De tensão, esse tipo de coisa. Isso. Então, o único jeito de você se salvar nesse filme era morrer em guilhotina, né? Ou dar um tiro na cabeça, alguma coisa que destruir a cabeça. Alguma coisa destruindo o cérebro. Ou queimar. Que tenso. Nesse filme, se coloca que se você botar fogo no zumbi, ele morre também. Uma parada, eu nunca vi, mas eu li que zumbi também não gosta muito de luz, né? De fogo mesmo. Isso que você falou agora. Você viu isso no House of Works. Sim, sim. Se não me engano, tem uma cena desse filme que o cara faz uma tocha lá, ele começa a agitar a tocha, os zumbis recuam. Tá. Isso eu já acredito que tem um pouco também da parada mística, né? Como se os zumbis realmente fossem seres da escuridão, né? E a luz é meio que um elemento assim que faz afugentar, uma coisa assim até meio contrário, que... contrário a eles. A gente vê muito em vampiro, né? Esse tipo de coisa, né? Agora zumbis não é tão comum. Mas eu acho que é o mesmo conceito. Mas esse primeiro filme do Jorge Romero foi o primeiro filme de zumbi? Não, ele é considerado o primeiro filme de zumbi moderno, porque ele traz esse conceito do fim do mundo por zumbis, esse negócio da carne humana, do tiro na cabeça, esses preceitos mais marcantes que estão até... O pessoal usa até hoje. Que estão até hoje, foram consolidados pra esse filme, mas teve outros filmes de zumbis antes. Eu acho que o Romero é tipo como se fosse o Bram Stoker pros vampiros, tá ligado? Toda a lenda já existia antes, né, do Bram Stoker, só que o Bram Stoker, ele fez aquela imagem do Drácula lá, aquela coisa de crucifixo, do reflexo, aquela parada toda assim que... Estabeleceu padrões. Estabeleceu, né? Sim. Que antes não existia. E tem um lance aí, que esse negócio do fim do mundo, antes do Romero, foi escrito um livro que ele... se tornou bastante conhecido depois, que é Ouço a Lenda. Que nesse livro, o mundo é varrido por uma epidemia que transforma as pessoas em vampiros. Que aí ocorre um fim do mundo assim. O Romero meio que deve ter se baseado nessa ideia, esse livro dos anos 50, acho. E colocou zumbis nesse fator de fim do mundo. Ele teve essa influência do Ouço a Lenda. Inclusive, teve um filme do Ouço a Lenda antes do Smith. Acho que teve um ou dois, inclusive, antes. Teve dois. Teve dois, né? Uhum. Que realmente os bichos eram uma coisa meio vampiros mesmo. mesmo, né? Aí já nesse o Sua Lenda do Will Smith, eles fizeram uma coisa mais bichos mesmo, mais parecido com zumbis mesmo. É uma coisa mais animalesca, assim. Uhum. Por sinal, tem uns efeitos muito ruins esse filme. Cara, mas eu gostei tanto desse filme. Eu gostei desse filme. Esse foi um filme que eu... O filme é simpático, mas os zumbis são muito mal feitos. É, não me incomodou. Eu notei que tava meio mal feito, mas não cheguei a me incomodar tanto, não. Aquela coisa bem... Bem digital mesmo, você nota, né? É. Ah, mas eu achei aquela cena lá do cara no prédio escuro lá, procurando, acho que o cachorro, sei lá. Eu achei que aquela sequência toda, pô, muito assustadora. E nesse filme, não sei se no livro... porque no livro eram vampiros, né? Uhum. Sim. Mas no filme, os zumbis são inteligentes, né? Eu sou a lenda do Will Smith. Nos livros, se eu não me engano, eles são mais inteligentes ainda. É, ele tem até a noção de sociedade, toda essa parada mesmo, isso, tá ligado? É. Até os filmes mais antigos mostram isso. Esses monstros ficam provocando o Robert Neville, lá, o sobrevivente, ficam chamando ele, ficam ameaçando ele, falando coisas pra ele se desestabilizar e sair. Então eles são inteligentes. Bem interessante. Uma coisa que eu vi no Rapadura Cast, que eles comentaram, aí eu me toquei nisso. Você sabe qual é a origem? Eu acho que o Fábio se escutou, deve saber. Você sabe qual é a origem desse nome, Eu Sou a Lenda? Por quê? Ah, isso é legal. Não me recordo. Então, Eu Sou a Lenda é um nome meio estranho, né, se você olhar bem. Mas ele é a lenda... Por quê? Ele é a lenda pros os vampiros, tá ligado? Porque se a gente hoje, a gente vê assim, um vampiro pra gente é a lenda, né? Que a gente nunca viu um vampiro, né? E já pra, no caso lá do filme, né? Ele, o cara, o ser humano, que é a lenda pros vampiros, tá ligado? Porque o pessoal... Isso não sobrou ele. É, o pessoal não sabe, nunca viu uma pessoa, né? Assim, não sabe se ele existe mesmo, aquela pessoa. Por isso que ele é a lenda. Bem interessante essa ótica, né? Mas vocês preferem zumbis idiotas ou zumbis inteligentes? Ah, eu prefiro os idiotas. Eu prefiro o idiota que vence pela quantidade. Entidade. É, né? Eu também prefiro um idiota. Se você olhar bem, hoje em dia existem várias maneiras de você classificar os tipos de zumbis, né? Mas uma maneira que eu costumo classificar é que existem zumbis que fazem... E zumbis que fazem... Tá ligado? Eu não gosto desses últimos, velho. Que até os do Walking Dead é desses que faz... Tá ligado? Não gosto, velho. Essas coisas meio vampirescas, tá ligado? Aggressive. É, que começa a gritar que nem um louco. Não gosto dessa parada assim, meio demoníaca. Eu gosto daqueles meio morto, meio vivo mesmo. Aquela parada bem se rastejando. Acho que esse primeiro zumbi que eu vi fazendo esse barulho aí que você fez aí, desse segundo, foi do Extermínio. Eu acho que foi. Começou mais ou menos por aí. Extermínio é meio polêmico, que tem gente que nem considera aquilo do Extermínio zumbi. Pô, é aquele zumbi que corre, cara. É porque são doentes, na verdade, né? Esse aí foi o filme do revival, né? De zumbis. O seu Madrugada veio antes, ou a refilmagem de Madrugada dos Mortos? Olha, é meio polêmico isso, mas há quem diga que quem fez o revival foi o do Resident Evil. Nossa, não, eu não acredito nisso, não. Eu me recuso. Se não me engano, ele é anterior aos dois. Que o Resident Evil, ele é de 2002. É. Se não me engano, Extermínio é 2003 e o Madrugada 2004. Esse Madrugada é o do Zack Snyder? É. Isso, que é remake do 78. Ah, eu acho que eu fecho com o Zack Snyder. É, vamos entrar no consenso? Cara, o Extermínio eu não gostei. Muita gente falou do filme, idolatrou de uma forma como se o filme fosse foda. Eu achei o começo muito bom, toda aquela parada que é clássica, né? Não é nada original, na verdade, do cara que tá desacordado, até ele acorda no hospital, né? Quando sai, aí tá a cidade vazia. O começo do Walking Dead é exatamente igual ao desse filme, que cara. Também é igual ao final do primeiro Resident Evil, do filme, né? É. Sim. No final ela acorda também no hospital, sai, é a mesma coisa. Cidade vazia, aquela parada lá. Engraçado que a cidade tá vazia e de repente enche, né? É sempre assim também. Cara, eu gostei muito do Extermínio 1, mas o Extermínio 2 não gostei, não. Eu nem assisti o 2, porque eu não curti o 1, aí não me empolguei, não. Rapaz, eu gostei dos dois. Eu gostei até do Extermínio 2 mais um pouco. Mas eu achei legais os filmes. Até porque eu não tenho, assim, não sou um profundo conhecedor de filmes de zumbis. Uhum. Eu acho que esse foi o primeiro que eu vi. Eu acho que foi Extermínio. Se você considerar que Extermínio é um filme de zumbi. O outro meio aí é, não é, que é o Rei. Ah, né? Sim. Hack não é. Eu considero. O 1 é um filme de zumbis, tranquilamente. Ah, pra mim também. Um sim, o 2 não. O 1. O 2 a gente não vai falar do que é. Quer dizer, pode falar, né? Tá no nome do filme, né? Cara, quando eu descobri que o nome do Hack 2 aqui no Brasil... Entrega tudo, né? Cara, eu quero acreditar que alguém ainda não viu o nome em português, tá ligado? O nome brasileiro. Então eu não vou nem falar pra não estragar, né? Mas, ó... Não sei qual é o título no Brasil, qual é? É, Hack 2... Pô, eu acho que já dá um spoiler do filme. Exatamente. Eu acho que é muito melhor você assistir sem saber, tá ligado? Apesar que eu vi muita gente achando galhofa isso no final. Pô, achei foda, achei genial. Eu também. Eu achei legal também. Eu repito, que eu já acho que a gente já falou no em outro Glove Estática aí, talvez aquele de filmes de terror, que eu acho que essa é a melhor série de terror já feita, tá se caminhando pra isso. Tá se caminhando pra isso. Uhum. Eles podem, no Rec 3, avacalhar de vez, né? Como podem fazer uma coisa muito boa mesmo. Eu tô botando fé, vai depender lá do se o cara se garante. Vai ter mesmo? Vai, vai. Vão ter dois filmes. Um vai ser antes do 1 e o outro vai ser continuação do 2. Então é um prelúdio e uma sequência. Pô, tô virando fanboy, velho, de Rec. Esse prelúdio tem tudo pra ser bom. Pra explicar toda a origem lá. A menina sinistra. É, da menina Medeiros. Esse filme daí, ele tem aquela parada do Shyamalan de querer o tempo todo enganar você, né? E até ele, depois ele volta e engana de novo, né? É. Eu tô lembrando de uma série de filmes, não sei se vocês lembram dela, que ela tem um zumbi meio diferenciado, que é A Volta dos Mortos-Vivos. Ah, é aquele de comédia, né? Isso, ele é meio escrachado. Meu sátira. É, são os zumbis completamente zoados desse filme, né? De onde você veio? Saiu da tumba. Deu origem ao mito dos zumbis comedores de miolos, é. Isso. Isso, que é nessa série que começou. É, né? E ele tem uma coisa meio curiosa, que esse filme é do John Sturges, que era um cara que trabalhava com o Romero, aí ele se desentendeu com o Romero e resolveu fazer uma série de filmes dele. Só que o John Russo, ele tinha registrado no nome dele o nome Mortos Vivos. Então o primeiro filme do Romero se chama Noite dos Mortos Vivos. Depois o Romero não pôde mais usar esse Mortos Vivos. Só Dead, né? Só Dead, ele ficou Madrugada dos Mortos, Dia dos Mortos, só Mortos. E o Mortos Vivos foi pra série dele, aí A Volta dos Mortos Vivos. Então, tem umas coisas curiosas nessa série. Primeiro, se você for mordido por um zumbi, você não vai virar zumbi. Você só vira zumbi com o gás lá que cria os zumbis, né, que é a toxina. Ah, é verdade. Um gás meio verde, eu acho, né? É. Ou não? Isso, isso. Meio amarelo. Na verdade, não só isso, né, cara? Porque no final do primeiro filme, eles mandam uma bomba nuclear em cima da cidade com os zumbis. Aí o que sobrou dos zumbis, a poeira cósmica que sobrou, junta nas nuvens de chuva, assim, aí começa o segundo filme, né, cara? Exato. Chuva de zumbi, né? É. It's raining zombies, aleluia. É um verdadeiro pó de zumbi. É. Eu que já falaram, esse zumbi come cérebro, ele não se interessa pela carne, tá? É o cérebro que ele quer, o miolo. Esse é aquele que sai falando... Miolo. Isso, esse mesmo. É esse mesmo. Isso é caiu mesmo. Bastante na cultura pop também, né? Muita gente lembra disso, né? Apesar deles serem um dos zumbis mais galhofas de todos, né, cara? Você vê, pô, cara, eu até uma coisa que eu vi no Host of Works também, que eles, os zumbis que gostam da coisa que é, tipo, é um órgão relativamente pequeno, né? E é o mais protegido do ser humano. Sim. Ele tem que vir com um martelinho daquele de comer siri pra abrir a cabeça do cara. É. Não, com aquele alicate de abrir caranguejo, pô. É. Nossa, vem cá, entra aqui. Porra. O zumbi pegando uma loira, né? Eles decepcionam. Nossa. Não, tem uma personagem no Noite dos Mortos-Vivos, no primeiro já filme. Já sei o que você vai falar. Ela chama Bárbara, essa personagem. Mas que personagem inútil. Eu lembrei disso porque ela é loira. É ela que encontra o namorado dela, zumbi, assim. É o namorado dela, pede... Ah, deixa eu comer o seu cérebro, só um pedacinho. Não, não, esse aí assim. É na... Aí ela deixa? É na volta, é na volta. Ah, tá. Ué, ela pode deixa? Ter. Deixa, cara. Deixa, no final ela deixa. Ele fala, né? Só a cabecinha, né? Não vai doer nada. Com aquele papo, não, né? Pior que eu acho que ele fala, não vai doer Ai, nada mesmo. Deus. Eu acho que ele já foi com isso mesmo, pra zoar isso, né, velho? Não, e o engraçado é que os zumbis dessa série são muito inteligentes. Tipo, no primeiro filme, ele sai no cemitério. Aí, eu não sei quem vai lá, se é a polícia que vai primeiro, eu não sei, se contato pelo rádio. A polícia. Aí eles vêm, atacam os policiais, vai o zumbi no rádio da polícia lá, tragam mais policiais pra comer o cérebro. Ah, aí depois não, vem os bombeiros, vem os paramédicos, os zumbis vão chamando gente. É os paramédicos, eles atacam a ambulância assim, aí pede pelo rádio. Mandem mais ambulâncias. E o cara escutando isso, né? Ok, né? O cara se convence, né? O cara vê o cara. É, pô, inclusive você tá rouco, né, cara? Vou mandar um torrino laringologista aí pra cuidar de você. É muito avacalhado. Agora esse filme, pô, ele era bem, mesmo assim, ele era violento, né? Mostrava os miolos, meio essas coisas. É violento, forte. Passava de, tipo, de tarde no SBT, tá ligado? É, na Record. Eu assisti. Cara, inclusive, eu acho que o Resident Evil, os jogos, cara, se basearam muito nesses filmes, cara, pra essas coisas. Eu acho que sim, né, velho? Tem a bomba atômica, o primeiro filme, a cidade infectada. Eu acho que se basearam mais no Romero, né, cara? Pelo menos, tipo, os zumbis. Também, é que eu vejo algumas coisas do Volta também, mas é que cara. Eu acho que os zumbis, assim, em si, acho que foi tirado, assim, totalmente do Romero, cara. Que eles são lentos, são completamente estereótipo, né? Irracionais e tal, né? É. Então, é que o Volta, ele colocou aquela coisa de o zumbi ter surgido por incompetência de alguém, né? É. No Volta, era o exército tinha guardado uns zumbis dentro de uns invólucros, de uns barris lá. Aí esses zumbis foram soltos. E aí tem toda uma conspiração, aquela coisa de conspiração. Ah, pode crer, zumbis. Pode crer. Eu não lembro se tem algum filme antes do Volta que tinha isso. Isso tem Resident. Não, realmente, agora que você falou, eu lembrei que... Realmente, tipo, os zumbis foram tirados do Romero, mas as histórias, assim, os plots do... Foi bem chupinhado do A Volta dos Mortos Vivos mesmo, cara. É um mix. Porque tem... os zumbis são criados por uma parada química desenvolvida pelo... Uhum. Por alguém poderoso, né? No caso do filme é o Exército, mas... O jogo é corporação. Nos jogos é uma empresa e tal, é. Tem esse lance da bomba nuclear no final do primeiro filme e tal, realmente. No Resident Evil 3, né? No jogo, tem a bomba nuclear, né? Que explode da cidade e tal, né? É verdade. E no Resident também, não era assim tão comum, era mais sério, mas tinha umas coisas meio galhofa também, né? É. Acho que é no Code Verônica, que a mulher vai lá no avião, lá naqueles aviões gigantes assim, de transporte, sei lá. O cara tá pilotando o avião, aí entra um zumbizão lá, o Tyrant, né? Que é um zumbi mega foda lá. E a mulher vai lá, ela escuta um barulho, aí o cara continua pilotando, ela diz, eu vou checar, né? Encontra o zumbizão, aí mata ele, depois que o que foi que aconteceu? Uma barata grande lá que eu achei e tudo, né? Porra. Cara, o Resident Evil, ele não pega só zumbi, ele pega um monte de monstros de filme trash, cara. E junta. Tipo, crocodilo gigante, barata gigante. Isso. Aranha. É o monstro do pântano, né, cara? Que nada mais, nada menos que o. Qual foi o primeiro bicho que tu falasse aí? O. Que eu citei? É. Crocodilo gigante tem no Resident Evil. Tem. A lenda urbana dos crocodilos no bueiro, né? Tem verme gigante do ataque dos vermes malditos, tem verme também. Pode crer. Isso, pode crer. Que é muito parecido, inclusive, né? É verdade, eu você falou um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar. Tem muito monstro que é chupado de filme, né, cara? É. Aquele crocodilo, pô, é o mesmo esquema lá daquele filme que tinha lá, o Alligator, né, Alligator. Velho? O Alligator também não tinha o lance do cara botar o pino lá de ar comprimido, sei lá, de gás na boca. Ah, isso também, daí, né? Eles tiraram do tubarão. Pois é, tiraram isso do tubarão, tá ligado? Tubarão também. Que também tem o tubarão no jogo, né? Pô, é mesmo, Resident Evil é uma grande homenagem, né, esses filmes trash, cara. Caralho, tipo, que merda, né, cara? que a gente vai descobrir agora? Nossa, lembrei de um outro filme agora, que é de zumbi, mas ele é menos conhecido, que é o Cemitério Maldito, que é baseado no livro de Stephen King. É famoso. É verdade, cara. Esse filme é de zumbi, sim. Inclusive, é zumbi de animal e tal. Não, que tem umas crianças zumbis. É, aparece um molequezinho zumbi, né, no final do filme, do primeiro filme. Pô, é muito assustador aquela criança, pô. Sinistro aquele moleque. Porque assim, né, a história do filme é que perto da casa onde o cara comprou, né, a família se mudou pra casa, não sei o quê, tinha um cemitério indígena, né, cara? Isso. Aí no meio do filme, assim, o filho do personagem principal é atropelado por um caminhão, assim, aí ele vai e enterra o moleque no cemitério indígena. Só que tudo que é enterrado no cemitério volta maligno. Gata. Inclusive, antes ele enterra um gato lá, o gato volta todo macabro e tal. Esse filme é muito foda, cara, esse filme é clássico. Pô, cara, fiquei com esse moleque na cabeça, bicho. Puta que pariu. É um dos melhores filmes de terror que eu assisti, esse Cemitério Maldito. Pô, esse filme é clássico, cara. Muito bom. Gostei muito no Walking Dead que eles fizeram, na série, eles fizeram fisicamente um zumbi legal até, né? Sim. A maquiagem e tal. Maquiagem de seriado é impressionante. É, zumbi esculhambadão, né, legal. Cara? Você vê zumbi sem metade do corpo, se rastejando e tudo. Só o lance de eles ficarem gritando que nem louco, assim, como se fosse um demônio, que eu não acho legal. Não sei se no Walking Dead que eu vi isso. Acho que eles não ficam, assim, gemendo daquela forma, assim, mais melancólica. Eles ficam mais melancólicos se eles não forem atiçados, quando né? Quando estão vagando, né? E o The Walking Dead, eu não conheço os quadrinhos, né? Mas o seriado são os zumbis convencionais, né? Mais lentos, assim. Você só morre se for cercado, né? Tiverem muitos. Porque se só tiver um, você se desenrola, tranquilo. Você mata ele até no castete, né? Maneira mais legal de matar um zumbi no castete. Taco de beisebol, na verdade. Pô, eu ainda volto na motosserra com uma arma mais maneira. A motosserra, na prática, não deve ser fácil, né, velho? Quer manusear assim pra matar zumbi. Cara, é a pior arma possível pra você utilizar. Mas é a mais style, né, velho? Mas é a mais maneira. Você vai pra um beco, mata os zumbis com a arma, né? Quando os caras chegam, seus amigos, você liga a motosserra, né? Pra dar o style. Pode crer, pô. Walking Dead, né? Que é o que tá mais na mídia agora. Velho, né? Eu assisti, eu até fiquei sabendo agora há pouco que o Fabinho falou que só tem 5 a 6 episódios só, né? São 6. Primeira temporada. 6. 6, é. 6 episódios, é. Na primeira temporada. Pô, aí eu me surpreendi que eu já vi um terço da série e não sabia. Aonde que tá porque passou essa série? Fox. Na Fox. Mas é. O canal que faz ele é um outro, acho que é AMC, é. Um negócio assim. AMC. Passou até, ele estreou no Dia dos Mortos, né, até ano passado. Acho que é. 2 de novembro, né, parece. Não, foi Dia das Bruxas, lá, 31 de outubro. Eu acho que estreou lá no Dia das Bruxas e no Brasil foi no Dia dos Mortos. Pode ser. Estreou oficialmente. É. Teve aqueles probleminhas com vazamentos. É. Ah, cara, na boa, Fox do Brasil tem que se lascar mesmo, cara. Eles passaram a porcaria do seriado dublado e sacanearam pra caramba. E cortou, cara. Né, também? Não, cara, eles cortaram quase 20 minutos, cara, do primeiro episódio. E aí, velho, que foda. Cara, eu não entendo isso, cara. Isso, o assinante tá pagando, cara. É. Uhum. O que vocês acharam, assim, da adaptação, ou melhor, dele como filme mesmo? Como um programa, né? É. Eu achei, assim, que foi um negócio meio arrastado, os dois primeiros episódios que eu assisti, pelo menos. O primeiro episódio, de uma forma geral, foi legal. A forma que ele acabou, atiçou, né? É o primeiro que ele acaba num tanque de guerra, né? O gancho foi bom, né? É, pode crer. É, pro próximo episódio. Mas o segundo eu já achei que ficou muito arrastado, cheio de clichêzão. Me incomodou, tá ligado? Cara, eu achei o contrário. Eu gostei dos primeiros episódios bastante. Aí já os últimos eu não gostei tanto. Pô, então tô lascado se eu assistir os outros. Eu achei o seriado, assim, diferente de vocês, bem constante, assim. Eu acho que todos os episódios têm coisas boas e coisas um pouco chatas, assim. Principalmente os clichês. Mas eu acho que eles não chegaram a atrapalhar a história, assim, como um todo. Pô, é uma história comum, de zumbi e tal. Muito comum mesmo. Mas, pô, eu me diverti assistindo, tá ligado? Eu acho que ele teve muitos clichês que não se enquadraram naquele naipe legal, que eu acho, de fazer meio que homenagem. Ele fez clichê mesmo. Não foi o clichê consciente, digamos assim. É, sei. Não foi um clichê, por exemplo, como foi no Zumbilândia, que ele brincou com os clichês de forma que ficou legal. Aham. Uhum. É. Eu concordo, assim, que no seriado eu acho que eles realmente tiveram alguns problemas, assim, na hora de adaptar as paradas e tal. Ficou meio arrastado um pouco, mas eu concordo com o Fábio em tudo que ele falou, assim, do seriado, ele ser bem consistente, assim, questão de ter coisas boas e ruins em todos os episódios. Agora, uma coisa que, apesar de ter sido clichê, eu achei que ficou legal, foi logo no primeiro episódio, na ambientação, quando ele acorda lá na cidade, que é o clichêzão que a gente já comentou aqui no programa, e o cara acordar, tá sozinho, aquela coisa toda, e vai descobrindo. Eu achei interessante a ambientação, aquilo dele andar pelo hospital e ver lá os sinais, né, mortos aqui dentro, né, não abra, né. É, aquela cena ficou muito... E a porta batendo, assim, isso eu achei que ficou muito legal. Você já vai entrando no clima, né, porra, e o cara é meio maluco, assim, entender, né? Uhum. Aquele lance deles se abrigarem na casa, ter que fazer silêncio, né, e tudo. Isso eu acho legal, aquele... Saber que ali, à noite, que é até aquilo parecido com o que a gente falou do Eu Sou a Lenda também, né? Uhum. Que os bichos estão ali à noite, por ali, e você tem que fazer silêncio, né? Não pode dar sinal que você tá ali, senão os zumbis podem entrar na casa e tal, né? Pode crer. Agora, sabe uma coisa que eu não gostei, cara? Como todo filme de zumbi, eles criam aquele grupo que vai ser submetido àquela situação de zumbi, né? De fim de mundo, né? Um grupo seleto. Uhum. Aí eles pegaram esse grupo e inseriram vários pequenos pedaços étnicos, né? Tem um latino, tem um negro, os branquelos lá que são preconceituosos, né? Não sei se tem japa, tem não. Tem o coreano lá, né? Aí eu, porra, velho... É japa. Não é. Você não sabe a diferença, Vi. Pare com isso de querer bancar que você entende. Eu não assisti The Walking Dead, mas... Mas nisso eu vou me pronunciar, né? Só porque tem oriental não quer dizer que é japonês. E aí, eu não gostei. Eu não gosto quando tem essas coisas forçadas assim, sabe, cara? É a cota, meu filho. É a cota. Questão da cota. Pode crer, pode crer. É, hoje em dia é muito essa tendência de ser politicamente correto em tudo, né, que você grava. Todo mundo se identificar, né? Tem um indiano também, só faltou um indiano, né? Indiano. É, como nós dissemos no nosso Gavestack sobre politicamente correto, isso é uma merda, né, cara? É. E nos quadrinhos não é tão assim, cara. Porque, por exemplo, se eu não me engano, eles só vão encontrar o pessoal que é negro assim mais pra frente, se eu não me engano, no quadrinho, no original. Até onde eu li, assim, do quadrinho, não tem nenhum latino, assim, no grupo. Praticamente o único estranho que começa ali é o coreano lá, e depois entra o outro personagem que eu esqueci o nome, que é o negro, acho com a filha dele e um outro camaradinho. Agora uma coisa interessante, eu sinto muito falta nesses filmes, essas coisas, de o cara ficar sozinho por mais tempo, sabe? Acho que talvez tinha sido isso que eu tenha gostado no Eu Sou a Lenda, que o cara tá sempre sozinho, tá ligado? Eu não gosto muito de... O cara começa sozinho, aquele desespero, solidão, rapidinho rapidinho ele encontra a gente pra se juntar, tá ligado? Eu não curto muito é isso. Nesse caso que ele tá sozinho, as emoções são amplificadas, uhum. né? A tensão e a situação de desespero é bem maior. Devia ter mais. É uma coisa que já é o contrário nos jogos, né? A gente fala assim, nos jogos você sempre tá sozinho, né? No Resident Evil a gente fica assim, graças até que às vezes o pessoal encontra o sobrevivente, mas eles se separam em seguida, né? A coisa mais idiota a fazer numa situação daquela, né? Você tá no fim do mundo ali, encontra o pessoal, daqui a pouco você se separa de novo, né? Aí no filme eu já queria que o pessoal ficasse sozinho e não fica, né? Fica junto sempre. É sempre o contrário. Pode crer, cara. E eu tava achando que o Walking Dead ia ser assim, o cara sozinho. Tem também momentos dele sozinho, que nem aquele momento de desespero, aquele cercado pelos zumbis. Que eu achei foda aqui dali, tá ligado? Eu achava que ele ia dar um jeito de sair dali sozinho. O momento legal é naquele estacionamento que ele encontra aquela garotinha também. Sim, bem legal. Curti. É que é a primeira cena, não é? Do filme? Acho que é. Eu acho que é a primeira. Porra, eu tô falando filme toda hora, cara. É seriado. Pô, quando tem essas paradas com criança, cara, porra, eu tenho medo. Se tu não gosta de criança, já notei, né? Do iluminado, né? Você também falou, mas, né? Não, cara, esse do cemitério maldito, o Pirraia tá na minha cabeça ainda, cara. Porque ele dá uns voos em cima da pessoa, né? O zumbi voa, né? É, pior que é, cara. Umas paradas bizarras, assim. Pô, vou ter que ver isso daí agora, velho. Vou ter que procurar no YouTube. É uns saltos meio bizarros. Como é que chama o menininho? É o Gage, né? Não lembro. É Gage, o menininho. É, aquele menininho é maléfico, nossa. Ele, quando ele volta com aquela roupinha, né? De aquela roupinha de velório, com terninho. Assim. É, e um bisturi na mão, né? Alegria. Agora, uma coisa que tem no Zumbilândia, que eu acho que é importante pra todo mundo que tá escutando o programa, que é como sobreviver numa invasão zumbi, né? Isso. Isso é essencial, cara. O Zumbilândia é muito bom, cara. Tu assistiu, Aiken? Não sei se não assisti, cara. Não assisti até cara, hoje. Cara, como você não assistiu ainda Zumbilândia, pô? Tem tudo a ver. Pô, eu sempre esqueço, cara. Eu sempre esqueço. Ele é um nerd lá, magrelo e tudo, e ele, se você quer saber como foi que eu consegui sobreviver até agora, né? Aí ele começa a explicar as dicas. É, já. Ele tem anotado. Aí tem aquela já, primeiro que você tem que em forma, né? Aí mostra lá, os gordos foram os primeiros a se fuder. Porra, tô fudido então. Aí mostra, e o engraçado é que o filme todo é meio surreal, né? Pra ele exemplificar que os gordos foram os primeiros a se fuder, aí mostra um gordinho no estádio, né? De futebol correndo de um zumbi sozinho, tá ligado? O gordo desesperado suando e o zumbi lá atrás. Mas né? Mas é zumbi rápido o filme? Não. É? É sim, é zumbi rápido. É rápido? Zumbi rápido. É. Eles correm. Eu acho que aparece os dois tipos no filme, cara. Tem uns são lentos e parece tudo, né? Ah, é, sacanagem. E a outra dica lá de evitar banheiro, já, cara. Aí, mostra toda vez que ele vai pro banheiro, ele fica desconfiado, né? É por isso que no Resident Evil não tem banheiro, né, cara? Nenhum jogo tem banheiro no Resident Evil. Na verdade tem, mas, tipo, a mansão gigantesca tem dois banheiros, tá ligado? Se você tá de um lado lá, você se cagou todo já, tá ligado? Cara, aquela delegacia não tem banheiro, cara, no 2. É, né, velho? Não, cara, na mansão a gente não acha nenhum banheiro também, não. Tem sim, tem. Você não tá lembrando. Tem pouco, mas tem. Tem, lembra não da banheira? Lá que tinha um líquido verde na banheira, quando você esvazia tem um zumbi dentro, uma parada desse tipo. Ah, pode crer, lembrei, realmente. Não, agora eu lembrei realmente, essa cena que você falou, esses banheiros que a gente encontra na outra casa, não é na mansão. Não, é na mansão. Na mansão tem não, também. Não, é na mansão, pô, você não lembrou de porra nenhuma. Caraca, cara. É, você tava falando aí do Zumbilândia, que dá as dicas pra sobreviver também. É, tem uma parada, que é um livro muito foda, cara, que chama The Zombie Survival Guide. Que é no mesmo esquema. Ah, deve ser, né? Só pelo nome. Eu não sei se vocês já leram, mas, cara, esse livro é muito bom, cara. É muito bom. Ele é em forma de manual, é? É, tipo, ele é escrito como se... Como se... Coisa estivesse acontecendo. É, como se você estivesse no universo, sacou? Da parada. E, assim, é muito maneiro, cara. Ele é dividido em vários capítulos, assim, especializados em alguma coisa. Tipo, o primeiro capítulo, ele fala sobre os mitos e a realidade dos zumbis e tal. É, no universo do livro, os zumbis, eles são criados por um vírus também, chamado Solanum, que não tem cura e tal, sacou? Que é até mais virulento do que os vírus do Resident Evil, por exemplo. Vai pelo ar? Não, mas assim, se o zumbi te arranhar, capaz de você já tem que se preocupar, sacou? Não, em tese é assim no Resident Evil, mas a gente nunca vê acontecendo, né? Eles falam, né? Que se arranhar e tudo, mas às vezes a mulher leva uma mordida e não se infecta. É. Aí, tipo, no segundo capítulo ele fala sobre as armas, melhores armas pra utilizar e tal. No terceiro ele fala sobre como se defender. No quarto é como você fugir do zumbi, sacou? Por exemplo, se você estiver preso num lugar e tal. O quinto capítulo é sobre como fazer uma retomada em áreas tomadas pelo zumbi, sacou? Porra, esse é esse daí já é pra você já ter um level de experiência bom, né? É, pode não ver. É pra ele cara mesmo. E o último capítulo, assim, antes do apêndice, é sobre como você viver num mundo dominado pelo zumbi, sacou? No caso, já aconteceu uma invasão em escala global, assim. E o apêndice, que eu acho que é uma das partes mais maneiras, cara, do livro. Que é, assim, é uma lista de ataques de zumbis na história da humanidade, sacou? Cara, é muito f***. Tem gente famosa? Não, mas teve um ataque aqui no Brasil. durante o governo militar. Muito f***. Esse cara. Livro devia ser adotado nas escolas, né? Pô, com certeza. Ah, é, cara. Nossa. É. Tem que preparar os cidadãos, pô. Um bom investimento. Eu me lembrei de uma imagem que eu vi uma vez, que é tipo aqueles alarmes de incêndio pra quebrar o vidro, só que é uma 12. Aí tem escrito, em caso de zumbis, quebra o vidro. Eu já vi. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que a 12 talvez seja uma das melhores armas, né, cara? Rapaz, zumbi, né? Segundo o Guia de Sobrevivência contra os Zumbis, a melhor arma que você pode usar contra eles é uma carabina 22 semiautomática. Porra? É, por quê? Porque por ela ser semiautomática e ser uma carabina, você tem uma precisão muito boa, sacou? Você pode mirar bem, tem apoio e tal. Tem uma quantidade boa de munição. Sacou? E, por ser 22, tem duas vantagens. Faz muito pouco barulho, ou seja, pra atrair mais zumbi, sacou? E se você conseguir dar um tiro na cabeça do zumbi, a munição vai ter força pra entrar no crânio, mas não vai ter força pra sair. Então, na hora que ele bater, ele vai quicar lá dentro, vai causar mais dano interno no cérebro. Visão científica, né? Não, mas ele comprovou isso através de experimentos? Possível, né? Efeito, no final, né? Tem lá, né, em memória das pessoas que morreram, né? Cara, qual é o filme que tem uns caras que estão se comunicando? Então, eles tinham cercado de zumbis de um prédio. E tem um cara no outro prédio, do outro lado da rua, que também tá cercado. Aí eles ficam se comunicando. É, Madrugada dos Mortos. Mandando cachorro. Uhum. É no Madrugada dos Mortos? É, Madrugada dos Mortos. Eles ficam nas plaquinhas assim. Lembrei agora. Esse filme é legal, né? Muito bom. É. Eu só não gosto dos zumbis corredores, mas. Nesse também, que eles confiam tiro alvo nos zumbis assim. É. Não, que tipo, eles escrevem o sósia de uma pessoa famosa, tipo, o nome de uma pessoa famosa. E o cara do outro prédio tem que matar o sósia assim, no meio da multidão. Muito foda, cara. Eu gosto quando eles pegam esse tipo assim, o pessoal querendo desestressar, tá ligado, na situação. É. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto do Zumbilândia, tá ligado? Que ele tem um pouco disso, né? Tem uma coisa do Epidemia de Zumbi que é interessante, né, cara? Que a violência fica justificada, né? É. Pra você sobreviver, vale tudo. Então você usa o que tiver à mão, não tem mais lei, tá? Joga-se uma coisa bem assim, né? É. Uhum. Depende do nível de invasão, né, cara? É, eu só não gosto quando começa a surgir aqueles clichês que tem no Walking Dead, de um revoltadinho lá dizendo, ah, agora eu sou a lei e tudo. Fica querendo mandar no grupo. Ah, não gosto disso. Tem uma frase de efeito, né, no seriado, we don't kill the living, né? Acho que é a frase mote do seriado. É, pode crer. E pra quem leu os quadrinhos sabe que não é bem assim. Uma coisa legal também, que eu já postei lá no fórum, que tem uma parada, deve ter mais de uma na verdade, mas eu vi um lá em específico, que é um simulador de invasão zumbi. É aquele dos pontinhos? Isso. Cara. Ah, eu já vi, é muito legal isso daí. Fico brincando com isso daí. Já teve um antigão lá que era mais simples, né? Mas só que o que eu vi aí, eu até coloquei lá no fórum, é um que você bota o número de zumbis que você quer que tenha em um determinado lá na cidade, né? Eles pegam até uma imagem do Google Maps. Caraca, né? Esse novo eu não vi então. É, não. Você bota o número de pessoas da cidade, bota o número de zumbis, você bota a porcentagem de pessoas que vão estar armadas, uh-huh. A porcentagem de policiais, tá ligado? Caraca. É bem interessante, ele é bem completo. Você pode botar assim o quanto por cento de acerto do tiro do policial, do civil armado, se ele vai acertar com facilidade ou não. Pô, todo customizado. É, e depois você bota lá, bota a velocidade do zumbi, velocidade da infecção. Se o zumbi assim que morder a pessoa, ela já vira zumbi ou se demora um tempo, tá ligado? É bem interessante, velho. Aí você pode ir lá, depois que você define os dados, você bota lá pra começar e você só assistir, tá ligado? Bem interessante. Pô, que f***. Aí tem vezes que até a invasão é controlada, tá ligado? Se você, dependendo do que você colocar, a invasão pode ser controlada. Você pode exterminar os zumbis, mas geralmente os zumbis ganham. Pô, cara, você falou dessa parada, me lembrou de um jogo de Flash, dois, né, na sequência de jogos de Flash que eu tenho até aqui em casa, de vez em quando eu tô jogando eles, que é The Last Stand, se eu não me engano. Ah, o da barricada. É, exatamente. Que você é um sobrevivente, assim, sacou? Que tem a barricada, você tem que proteger a barricada pros zumbis não destruírem ela e te matarem. Aí você tem que usar as horas que você tem de luz do dia pra, por exemplo, procurar arma, procurar sobrevivente. Tem que distribuir seu tempo. É, consertar a barricada. E a sequência desse jogo, cara, é foda demais. Porque nele você, tipo, vai viajando de cidade em cidade, sacou? Tem mais opções de paradas que você pode fazer, é muito bom, cara. Qual o nome daquele evento que tem? É Dead Walk, né? Zombie Walk. É Zombie Walk, velho. Isso. Teve São Paulo, né? É, todo ano tem em São Paulo. Tem pelo Brasil todo, cara. Tem vários lugares agora, que aqui nas cidades do interior, aqui na Redondeza, começando a fazer, tá ficando difundido até. É, né? O primeiro evento deve ter 10 pessoas só, né, cara? Onde tem aqui no interior? Então, ouvi, aqui em Ribeirão Preto fizeram uma, em janeiro. Ah. Poços de Caldas, que aqui perto também fizeram. Até que a de Ribeirão tinha quase 1000 pessoas, viu? Porra, dá medo já. É, já dá pra dar medo. Eu não sei se brincar, até pra o cara saber que não são zumbis de verdade, deve dar mais medo ainda, né, velho? Quando você descobre que são pessoas que fazem isso por vontade própria, né, velho? Zumbis por opção. É. Sim, mas é bom dizer o que é a Zombie Walk, né? Sim, Zombie Walk, pra quem não sabe, é um evento que as pessoas malucas se vestem de zumbis, ou caçadores de zumbis também, né, eu acho. Sim, sim. É, acho que é os dois. Geralmente tem os caçadores. E se vestem e começam a imitar zumbis no meio da rua, né, cara? Se juntam todos. Eu ia fazer uma comparação muito ruim. É, compare. Eu ia falar assim, que nem a parada gay. Porra, vi. Porra. Sacanagem. Uma vez por ano, povo se veste de zumbi e solta franga. Talvez até o Golf fique até constrangido da pergunta que eu ia fazer, que eu ia perguntar se ele já participou, né? Então, cara. Agora, se ele participou, ele vai mentir, né, velho? É. Eu já fui fantasiado de zumbi em festa de Halloween e evento de anime, mas numa Zombie Walk eu ainda não fui, mas pretendo. É, porque eu já vi no seu Orkut você fantasiado de zumbi. É, eu ia falar agora, eu já vi você vestido de zumbi. Então, eu já fui em evento, em festa, mas no Zombie Walk eu nunca fui, quero ir ainda. Aproveitando só a dica aqui com uma parada inusitada que eu descobri esses dias. No Star Wars tem alguma coisa do universo expandido assim que tem uma invasão zumbi também. Porra! Não, velho. É, Death Troopers. Porra. Pode crer. Eu não cheguei a ler. Eu li alguma coisa sobre. Eu acho que alguma infecção que tem que começa a transformar os indivíduos em zumbis. Aí os Stormtroopers são mandados pra conter alguma coisa assim aí. Acho que é, cara. Eu também não cheguei a ver essa parada, não. Eu li sobre só. Até acho que tá dentro disso, que eu acho que a LucasArts, ela resolveu fazer umas coisas de zumbis. Tem um livro que eu ganhei ele. Chama Indiana Jones and the Army of the Dead. Que o indiano, ele vai pro Haiti e vai enfrentar zumbis de voodoo. Caraca. Só que esses zumbis de voodoo são um pouco zumbis de filme também, porque eles são canibais. Ah, pode crer. Eles misturaram o zumbi do Haiti com o zumbi do Romero. É bacana o livro até. Pô, indiano eu até entendo, pô. Aquele, o Templo da Perdição, acho que até poderia ser um filme de zumbi, hein, de algum jeito. Mas Star Wars, velho. Cara, não dá não, bicho. Ah, velho, sinceramente, eu acho que zumbi se encaixa em qualquer ambiente, sabe? É, mas sabre de luz ia ser uma arma muito efetiva contra, né? Ah, é mesmo, né? Era só ligar pra ele correr, né? A luz. É, né? Não, imagina, cara, uma invasão de zumbi, aí desce aquele monte de Stormtrooper, os zumbis tentando morder, assim, através da armadura, da Power Armor, sacou? Aquela armadura ali é de plástico. Acrílico. Ali não tem muito problema. Não, é de plastil, cara. Plastil. Aí, ao invés de jogar uma bomba atômica pra conter os zumbis, atira com a Estrela da Morte no lugar. É, né? Eu não sei se daqui, sei lá, que ainda tá meio recente Star Wars, de qualquer forma, né, com essa nova trilogia e tudo. Mas será que daqui a 20 anos, também, os caras não vão começar a apelar isso pro cinema também, essas coisas de universo expandido e tudo? É, sei lá, né, cara? Os caras não querem deixar isso esfriar, não. Existem os episódios depois do Retorno de Jedi, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que eles vão pensar, né, em adaptar, se houver. Cara, que eu acho que enquanto George Lucas estiver vivo, isso não sai. É, eu também acho que não. Acho que não. Cara, acho que enquanto o George Lucas estiver limpando a bunda com dinheiro, isso não sai. É. Na hora que ele precisar de uma grana aí... Isso... Tem até um filme que fala sobre cativeiro de zumbis. Ah, né? É, eu não sei se o Gold conhece aquele Fido mascote. Não, eu não conheço. Eu nunca ouvi falar disso. Eu não cheguei a assistir, não. Só vi o trailer, mas a parada é mais ou menos assim. Tem uma infestação de zumbi, né? Que depois é controlada. Aí, depois do controle dos zumbis, eles se tornam, tipo, animais de estimação dos seres humanos. Usa coleira e tudo. Ah, mas é zoado o filme, né, velho? Cara, dizem que é muito bom. Eu vi que vai sair, parece que querem fazer, um filme de um livro. Não sei se esse livro chegou a ser lançado. Chama Warm Bodies. É, Corpos a Menos, que é a história de um zumbi, de uma epidemia de zumbi, que ele se apaixona por uma humana. Ah, que lindo. Também. Influência meio de crepúsculo aí nas obras de zumbi. Cara, ué, vampiro ainda cola, né, velho? Mas zumbi pra romantizar, assim, esse ponto, acho que não cola não, velho. Então... O baiacu, ele é um peixe meio suicida, né? Por quê? Eu lembro que quando eu ia pra praia, tinha um pescador assim, que aí quando ele puxava a rede e vinha um baiacu, ele começava a inflar, inflar, inflar até explodir. Pô, ele explode? Eu nunca vi explodir, não. Não sabia dessa, não. É, ele ficava preso naquele buraco da rede e aí inflava, inflava, inflava e explodia, estourava. Kamikaze, né? Sim, mas voltando ao assunto, desculpa o adendo. Cara, tem um filme que falam muito, mas eu nunca vi, que é aquele Fome Animal do Peter Jackson. Ah, cara, eu já assisti esse filme. Eu falo pra você, é meio nojento. É Fome Animal? Cara, é nesse filme, Fome Animal, que tem uma cena de sexo entre zumbis. Putz, velho. Meu Deus. Sem brincadeira nenhuma, cara. Se eu não me engano, é nesse filme aí que tem uma cena de sexo. Não, não é no House of the Dead, não, do Wilbo, não? Acho que é nesse outro. Eu já ouvi falar que no Wilbo tem umas cenas meio vergonha alheia de zumbis também. O que não é vergonha alheia no filme do Wilbo, né, cara? As únicas partes que não são vergonha alheia são as partes que dão raiva, né? Mas não é sempre que você tem vergonha alheia de um zumbi, né, velho? Geralmente um zumbi não tem muita dignidade, né? Mas só que o cara, a partir do momento que você tem vergonha alheia de um zumbi, mas porra... veja, ele foi original porque ele concedeu dignidade a um zumbi pra depois estraçalhar, né? É, né? Pode crer. O cara é um gênio, pô. Visionário. Ele é um cara não compreendido pelo o público atual, né? Pode ser que daqui a 20 anos... Vira ele... filme cult, né? Exatamente. É, não tem muito filme, cara, tosco que hoje é idolatrado, eu, né? Espero que daqui a 20 anos caia um meteoro na cabeça dele, cara. Que putz grilo. Vocês sabem quem que é o diretor e o roteirista do Fome Animal? Não, Peter Jackson. Peter Jackson. A gente falou aqui. É. Tá dormindo? Não, eu não prestei atenção. Eu tô vendo agora, eu estou abismada. Você assustou, né? Exceção, meu passado me condena do Peter Jackson. É, né? Tem uma cena desse Fome Animal que eu já vi no YouTube. Que o padre vai brigar com os zumbis, acho que o padre luta com o Fu. Cara, você tá de sacanagem que é esse filme. É esse filme, cara. I Kick Ass for the Lord. Caraca! Já assistiu? Putz, essa cena é muito foda, cara. Nossa, eu vou ter que procurar essa cena de novo, cara. Tem no YouTube. Facinho de achar. Aí acho que é I Kick Ass for the Lord. Aí, se eu chuto trazer, eu do senhor. É. Você sabe que a origem do negócio do Fome Animal é porque uma mulher foi mordida por um macaco da Sumatra, né? Pô, eu já ouvi falar então desse filme. Acho que a gente comentou. Nossa, cara, cada um conhecendo o filme por um motivo diferente, né? Uma coisa bizarra diferente. Então, eu achei... Ué, tô escutando minha voz. Eu escutei dobrado também. É, viagem. Eu também. Tá dando eco em algum lugar. Aqui tá normal. Então o problema é você. A única coisa que incomoda no Hack 2 pra mim é aqueles policiais noobs, tá ligado? Esses policiais são muito ruins. Porra, cara. Bota um Capitão Nascimento ali, velho. Bota um Jack Bauer, sei lá. Ou então bota uns 5 pares daquele, não, velho. 5 pares, cara, mas. E aí, pessoal, chegamos aqui em mais um bloco de notas desse Gave Estática. Eu sou o Diego Flyfish e aqui está a Vivi. Olá, desculpa. Eu pensei que você ia imitar um zumbi. Não, eu estava bocejando. Você deve usar de bocejar até quando a gente escuta alguém bocejando, né? Só vendo não, né? É contagioso demais. É, até por via Skype é contagioso. É mais contagioso que uma infecção zumbi. É, demais. Hoje temos bem pouca coisa pra falar, né? Ainda bem, porque esse Gave Estética tá atrasado. Então, Vi, teve um Oscar aí, não foi? Foi, né? Pois é, e a gente fez comentários de áudio do Oscar, não foi? Por incrível que pareça, foi. Pois é, lembra que a gente tava falando que a gente ia fazer uma parceria com o Rock Vix, aquela rádio que tava passando o Gave Estética? Estática e tal. Era isso que a gente ia fazer. A gente ia fazer comentários ao vivo do Oscar, né? Só que aí todos os sites de cinema copiaram a nossa ideia. Mesmo sem saber que a gente ia fazer, eles copiaram, né? É. Inclusive, Jovem Nerd, Rapadura Cast, Omelete, essas porra tudinho que tem milhares de visitantes, fizeram isso. Aí a gente, pô, velho, vai fazer o quê, né, velho? Concorrência desleal dessa, não dá nem pra fazer nada, né? Mas pra não passar em branco, né, que acho uma das coisas que o gaveteiro mais fala de cinema e não deixar em branco a premiação do Oscar e tudo, a gente fez um post especial do Oscar, né, com todos os indicados, vencedores e as críticas dos filmes, né, que rolou na premiação, e tá lá no blog as críticas e videoanálises. E de quebra a gente fez também um videozinho com os piores ou melhores momentos do Oscar comentado pela gente, né. Esse vídeo saiu ontem, se você está vendo no futuro esse Gaveta Estática, dá uma olhada aí no post dele, que a gente vai colocar o link também desse vídeo. Beleza, e comentário relevante do último podcast, que foi sobre o túnel do tempo tecnológico, né, que a gente falou das as tecnologias do passado, né. O comentário relevante foi do Wallach. O Gaveta Estática que não teve muitos comentários, né, Vi? Eu pensei que ia dar tanto comentário. É, pois é, meu pessoal, acho que é muito novo, né, é um pessoal muito jovem. Pois é, né, o de dragões e o de Kill Bill eu achei que não ia dar quase nenhum e deu um bastante, agora esse último não deu muito. Eu acho que realmente nosso público é mais novo do que a gente pensava, né? É. Então, o Wallach, ele falou o quê? Ele mesmo comenta aqui que ele não é da geração, né? Se eu não me engano, ele deve ter uns 15 ou 16 anos. E ele fala, né, que ele não é dessa geração, mas ele ainda conseguiu presenciar o final do sofrimento. E ele comenta que teve uma paródia de 24 horas... que eles falam como se fosse nos anos 90. Ele disse que não achou o vídeo, mas se alguém achar, souber do que ele tá falando, colocar o vídeo aí pra gente. Ele disse que tem uma hora lá que até os caras tinham que passar um arquivo de 600 KB e que demorou bastante pra passar, porque naquela época, na internet, pra passar 600 KB era foda mesmo. Enfim, se você souber do que ele tá falando, coloca o vídeo aí nos comentários. Pode ser desse Gavestática mesmo, né? Depois a gente faz um adendo. Manda pra gente por e-mail. Né? É, pode ser também. A gente coloca, a gente avisa depois, sei lá. E aí, Vi? E aí? E o e-mail, a Traça veio hoje? Não. A Traça não veio, aquela maldita? Depois fica reclamando, né? Coitada, tá na enchente. Tá na enchente? Ela se... Tá chovendo muito essa semana por aqui e ela ficou presa na enchente. Ah, tá certo. Então eu vou ler o e-mail dessa semana no lugar dela. De quem foi o e-mail, Vi? Eduardo Cosso. Eduardo Cosso, que é da nossa geração, né? O que é que ele falou aí do Gavestática passada? Então aqui, Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo, do Destino Poltrona. Site dele, acessem lá. destinopoltrona.com.br. Isso, vale a pena. Amigos gaveteiros e Traça. Traça, coitada, né? Estou adorando o visual do site. Gostei da mudança do domínio. Fica mais fácil de lembrar o nome. O tema deste cast foi interessante. Se a gente comparar o que era uma novidade nos anos 80, fica uma sensação de pulo muito grande em matéria de tecnologia. Eu lembro do MSX que foi citado no episódio. Meu irmão tinha um. Além de cartuchos, ele também tinha um gravador que iniciava programas e jogos com um barulho irritante, mas continha jogos maravilhosos, por isso baixei um emulador para jogar e lembrar de minha infância. Muita coisa do que aparecia na série clássica de Jornada nas Estrelas virou realidade, como o comunicador, que foi o precursor da ideia do celular, até seu formato teve homenagem. Mas claro que nem tudo pôde virar realidade, mas quem sabe em um futuro próximo. O LD foi muito popular no Japão. Muitas séries de animes foram lançadas nesse formato. No Brasil, não pegou essa mídia. Dizem que se comparar um DVD, a qualidade do LD era muito superior, principalmente o som. Vou ficando por aqui, até o próximo cast. Olha só, Vi, você consegue ter alguma lembrança do LD, da qualidade? Consigo. Era boa mesmo? Era melhor do que o DVD? Era. E outra coisa que eu achei interessante que ele falou foi do Jornada nas Estrelas, né, que muita coisa virou realidade e tal. Uma coisa que há não tanto tempo atrás era uma coisa realmente de ficção científica, era aquela parada de você se comunicar com a pessoa vendo ela, né? Videoconferência. É, já viu aqueles comunicadores que tinha, que o estilo, não sei se era Power Não, Power Rangers não. Sei lá, tinha algum Tokusatsu até que tinha aquela parada toda do cara ver o rostinho da pessoa, né? Aquele negócio. E isso é totalmente possível hoje, né? Acho que os celulares só não usam muito disso porque não é prático, né? O cara fica falando e olhando, né, pra câmera e tudo, mas acho que é uma coisa totalmente possível hoje em dia, né? Sim, tem um relógio celular que faz isso. Então, acho que é só isso, né, Vê? A gente tem mais alguma coisa pra falar? Sim, temos um e-mail novo. Agora com site novo, domínio próprio, também temos um e-mail novo. Agora é bem mais fácil, hein? Como é que é o e-mail? contato@gaveteiro.com. Aí, simples. Agora vocês podem mandar e-mail para esse endereço. Ou então vocês mandam lá pela página do Gaveta Estática, como a gente já comentou, né? Só é colocar lá no espaçozinho que tem lá embaixo e pronto. E manda pra gente, que a gente lê aqui também. É isso aí. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo Gaveta Estática. Tchau.